Cessna 9, Vitória da Conquista, 200 nível autorizado, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída arbó, após direto Vitória da Conquista. 120.8, controle, acione 5557. Está aí, mantenha 2000, descendo via, chegada a Mari, aguarde LS X-Ray, ajuste no 095, então 3170. 5219, cruzamento correto, pós ponta para o estacionamento. Tá, 3170, chuva leve sobre o aeródromo, permanece ainda visual. Firmo autorizado final do procedimento ele. Estabilizado no localizador. Também torre, 1-1895, tem uma pouso. Camarada, tem 3170. Torre Salvador, bom dia, Tan 3170, a 2 milhas do Esté. 3170, continua a aproximação, que nem Gama 015. Palmo chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte baixado e travado, Tan 3170. Sim, reportará baixado e travado, Tan 3170. Tan 3170, pista vista, baixar e travar. 3170, está visual com o campo? Afirmativo. 3170, autorizado pouso, cabeceiro no zero, vento 170 graus, 1, 2 nós, pista molhada, 3170. Pouso autorizado no zero, Tan 3170. 70 no solo 57, libere pista pela direita, mantenha-me escuta, prossegue via Alfa Juliette, pátio 3, posição 01. Vai liberar a direita, segue via Alfa Juliette na sua escuta, pátio 3, posição 01, altura 3170. Ingresse na Alfa Kilo Pátio 3, posição 01, atende para os sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 3170. Reporte táxi 5219. MPOB e autonomia? Estrejado táxi, via parte principal, IJ Alpha, chame novamente no ponto de espera da 10, QNH 10 no 4, trip 5219. 05219. Autorizado ali em decolar pistão no zero, vento 190 graus, 06 nós. segurança no 9, decolou 08, controle 1 no 208, boa viagem. 08, boa, até. Salvador, boa noite, trip 52, 19, decola, Arbor. Boa noite, trip 52, 19, contato, sub mantém nível 200, na saída Arbor, pós direto. Mantém 200, Arbor, 52, 19. Equipe 5556, sem identificação, uma boa noite, disse mantenha 2000 na chegada Mari, aguarde LS X-Ray 2904. Então, 3520, bom dia. A sua identificação, desse mantenha 3000. Aguarde LS Trui Pichinhos 90, ajuste 9014 na chegada Mari. Então, 3520. Chame Recife agora 260. Cinco 5556, autorizado final ILS. T520, desse mantenha 2000. trip 5556 estabilizado. Lock glide agora o trip 5556. Gente, completa a aproximação, chame a torre no 895. 118 95 trip 5556. Negativo. Na 3520, para 2000, altímetro no 094, ali VLS, reposta estabilizado. Trip 5556, QNH no 094, continua a aproximação, reposta baixado e travado. Agora, frente, pouso baixado travado, trip 5556. Trip 5556, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 89, como pista molhada. Pista molhada ao trip 5556, no solo de 28, libere pela direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 8. Livrando a direita via Alfa Juliette, portão 8. Estabilizado, Tantra 520 visual. Tantra 520, sua minha torre no 895. 85, obrigado, até daqui a pouco. 11895, até. 1895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, tá 3520, estabilizado, X-Ray. 3520, que nega no 0 no 4, reposte baixado e travado. Já tá baixado e travado, tá 3520. Utilizado pouso pista no 0, V vento 1.60 graus, 8 nós, pista molhada. Pouso autorizado, 735, 80. Na 3520, no solo 33, libere pista à direita, táxi via Alfa, Juliette, para a posição 03. Direita, Alfa, Juliette, para a posição 3, 3, 5, 2, 0.